favorite sound, dancing in New York, Rio, Tokyo, or any other place you see. You feel the dancing fantasy in New York, Rio, Tokyo, or any other place around. That magical big city sound when you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. Batalha, e eu tô aqui pra buscar junto com vocês nesse momento tão difícil, né? Esse momento tão triste, força, força junto com vocês. É, o nosso amigo Rubinho, infelizmente, ele se foi, e com toda certeza, gente, é uma perda enorme pra todo mundo que conhecia ele. Quem conhecia o Rubinho através dos microfones sabia que ele era super alto astral, sabe? E quem conhecia o Rubinho no dia a dia ali, sabe, cultivando uma amizade, tinha certeza disso. Ele era realmente sensacional, estava sempre de bem com a vida. Eu lembro que no dia 9 de abril de 2020, eu conversei com o Evandro para a gente fazer umas ações para a rádio e tudo mais. E eu convidei o Rubinho para a gente contar um pouco da história dele, do rádio, pro nosso Instagram, sabe, para as nossas redes sociais. E assim eu fiz questão de fazer com o Rubinho, porque ele é uma pessoa que já tá há tanto tempo, sabe, vivendo a vida do Rubinho, na verdade, era o rádio. E ele tinha muita história para contar, fez tanta coisa, foi referência para tantos grandes radialistas que a gente tem aqui no Maranhão, né? E eu lembro que nos flashes da vida eu encontrei alguns desses radialistas e eles falaram: ah, Rubinho me batizou, Rubinho me deu tal nome. E era muito gratificante de ver que esse cara, ele trabalhava comigo. Eu sempre vou guardar assim com muito carinho todas as nossas lembranças, as nossas conversas. Quando ele chegava no estúdio, era sempre uma molecagem, sabe? Quando ele me chamava no flash, era realmente muito legal. Já era uma marca registrada dele, a forma como ele me chamava. E hoje é com muita tristeza, né, que infelizmente a gente se despede desse nosso amigo. É muito surreal o que tá acontecendo. A minha ficha, assim, sabe, ela não caiu ainda. E eu vou guardar sempre, assim, as melhores lembranças desse cara do bem. Que Deus o abençoe e receba ele de braços abertos. E é isso, gente. Como ele sempre falava, né, o show tem que continuar. Vai com Deus, meu amigo. Aí, nossa querida Elô Batalha, deixando aqui também a sua mensagem. Como a gente estava falando agora há pouco, a marca registrada do Rubinho, né? Essa alegria, né? Essa positividade, sempre quando encontrava com a gente. Uma referência do rádio, uma referência para muitas pessoas que trabalham aqui no meio de comunicação, no meio do rádio. Enfim. Obrigado, Heloísa, pelas palavras. A gente está aqui com muita força, trazendo um pouquinho dessa homenagem para o nosso querido Rubinho Jones, nosso eterno comandante, Rubinho Jones. Bom, centenas de mensagens já por aqui, já passamos das 200 mensagens aqui em poucos minutos. O Almiro Salles está com a gente. Muitos ouvintes com fotos aqui também. A Silvane do Monte Castelo. Toda a turma aqui do grupo da Hora do Rush também com a gente. Muita gente. A Silvana também já mandando aqui a sua mensagem. Theo do Maiobão, pessoas que a gente acompanha, né, até no nosso dia a dia, nos outros programas também, que são sempre ligados aqui na Mirante FM, continuando com as suas mensagens aqui, trazendo um pouquinho, né, de alento, né, passando aqui um pouquinho da sua força, da sua fé para os familiares do Rubinho Jones. Antes de mais nada, é uma família também muito querida por nós. Infelizmente perde, né, o nosso querido Rubinho, mas força e fé para todos. Daqui a pouquinho eu tento ler mais algumas mensagens. Continue ligado com a gente segue o voo campeoníssimo. É isso aí, vamos tocando sucesso, só sussas. Só sussa. Ele sempre dizia. Então vamos. Nessa hora do reggae. A nossa homenagem é com música boa, música de qualidade, que música boa não envelhece, Niro. Exatamente. Então vamos nessa agora, como aqui é a marca dele também. Sempre tocou bastante aqui na sua hora do Rush, o som do Roupa Nova, A Viagem. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Mesmo hoje não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz. Nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava e minha estrela guia o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Há tanto tempo que eu deixei você, chorando de saudade. Na escuridão o teu olhar me iluminava e minha estrela guia o teu. Novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Uma viagem com as melhores músicas de todos os tempos. Na hora do Rush. I said I didn't need you. Gente, por aqui Claudinho Polari, não poderia deixar de homenagear nosso querido Rubão, Rubinho Jones, nosso querido parceiro, amigo, grande ser humano, né? Nesse dia tão triste, não somente para nós, amigos, para os familiares, mas também para o rádio. O rádio perde um grande profissional, acredito que um dos maiores que já se percebeu, se criou aqui no Maranhão, né? Rubinho, um cara tão elogiado, tão dinâmico, tão diferenciado, que foi desde quando começou, né, a pleitear aí a sua carreira no mundo do rádio, né? Eu sempre observei o Rubinho com muito carinho. Ele era um cara diferenciado. Quando era muito pequeno, nem imaginava ainda fazer rádio, fazer locução. Eu era uma pessoa que gostava muito de músicas. E na época eu era muito novo ainda, acredito eu, com uns 9, 10 anos de idade. Só existia uma rádio FM em São Luís, que era difusora. E logo depois a Mirante lançou o seu sinal. E ali no meio da Mirante tinha um cara diferenciado que falava rápido, falava com dinamismo, né? Eu tinha uma prima que era super fã dele e a gente, porra, era novidade ter FM nessa época. Lançaram as rádios FMs e ele vinha se destacando desde então. Sempre foi aquele Rubinho que chamava atenção. E Rubinho Jones, o nome era diferente, era um nome artístico. E eu comecei a me aproximar, a querer saber mais um pouco sobre ele, porque ele tocava aquele som que eu gostava. Ali já estava dando também a entender a minha afinidade musical. E a gente sempre teve essa afinidade muito parecida, né? O dance, o balanço, como a gente falava. E Rubinho fazia o balanço com majestade e com aquela locução diferenciada, né? E fez muita escola durante esse tempo todo. Eu teria muito tempo para falar, né? Espero poder falar isso no programa Power 96 na segunda-feira e nos demais programas durante, a gente vai ter muito tempo para falar, mas como o dia hoje é especial, é um dia da gente render homenagens, eu queria só destacar alguns momentos especiais aqui que eu queria passar em relação a esse meu grande amigo que se foi e já está aí com de braços dados aí com o nosso papai do céu, né, Rubinho. Rubinho foi um cara muito importante na minha vida, na vida de muitas pessoas. Eu como eu coloquei nas minhas redes sociais, ele foi uma pessoa que entusiasmou muitos profissionais, né? Eu aprendi muito com ele. É um cara que sempre tinha uma palavra de sabedoria muito, muito grande, jargões maravilhosos. O Na Batida se eternizou isso daí, mundo afora, né? Tive o prazer, a honra de trabalhar com ele em várias outras emissoras. A gente trabalhou na Difusora, a gente trabalhou na Rádio Cidade durante muito tempo. Na 102 a gente teve algumas passagens juntos. A gente fez festas no interior juntos, a gente fez hot mix, a gente rodou muitos, muitos bairros levando hot mix, o Top 99, né? O Mix 94 juntos, sempre estava ali junto. Um cara que realmente levou alegria, Rubinho levou muita alegria. A missão dele foi levar alegria, levar o som, alegria através do som, através da comunicação dele, que sempre foi muito perfeita e sempre com muito sucesso, né? E com a minha chegada na Mirante, meio que tímida, né? A Mirante sempre muito fechada, tinha o seu time já montado há muito tempo. Para eu entrar na Mirante, todo mundo sabe que foi realmente uma história de 2 meses. E ele foi um cara que sempre torceu, ele me recebeu de braços abertos, né? Já consolidadíssimo há muito tempo na Mirante. Ele disse assim: porra, Claudinho, eu estou muito feliz com a tua vinda, é muito prazeroso trabalhar contigo novamente. Eu não esqueço dessas palavras, e isso só fez aumentar o meu respeito, o meu carinho e admiração por esse cara que nos deixou hoje. Mas nos deixou assim, de corpo, porque a sua voz, o seu legado, a sua experiência, tudo isso foram eternizados, né? Rubinho não passou por aqui por acaso. É um cara que vai ser lembrado para o resto da vida. Eu não vou me admirar se tiver um museu do rádio que leve o nome do Rubinho, né? Ou alguma coisa bem parecida com isso. Então a gente fica muito, muito, muito triste no dia de hoje, mas também feliz, nós que somos cristãos, feliz por saber que ele está de encontro, já se encontrou com o Papai do Céu. Esse nosso mundo aqui, todo mundo tem sentido as dores desse mundo, são dores horríveis. Essa pandemia veio para mostrar que todos nós somos iguais, independente se somos brancos, pretos, se temos dinheiro, se somos pobres, se somos índios, sabe? Se somos homossexuais, héteros. Esse vírus, ele não está escolhendo, ele não está dizendo, olha, é tu. Ele está passando por cima de qualquer pessoa. Então, nós somos iguais diante de Deus, nós somos iguais diante desse vírus que até agora continua muito forte, que infelizmente levou nosso amigo. Então, fica aqui a minha homenagem a esse grande amigo, aos seus familiares, né, ao seu filho, e a todos nós da família Mirante, que sentimos muita falta. Ele é insubstituível. Vamos fazer o possível, tenho certeza que nós vamos superar, mas vai ser impossível colocar alguém com tamanha grandiosidade que o nosso Rubinho Jones. Fica meu beijo do Claudinho Polari, de gratidão, né? Rubinho, descanse em paz, querido. Na batida, na batida, na batida. Beijo para todo mundo. Valeu, Rubinho. E nosso querido amigo Claudinho Polari, passando aqui também para deixar sua homenagem. Vou mandar um beijo aqui para Natália Gomes, a sobrinha do Rubinho Jones, minha amiga também, que está acompanhando aqui esse Na Hora do Rush especial. Uma homenagem ao nosso querido Rubinho, nosso eterno comandante. Obrigado, Natália, muita força para vocês aí, para toda a família. A gente precisa intervalo comercial agora, mas daqui a pouquinho a gente volta mais dando sequência aí essa homenagem aqui pro nosso eterno Rubinho Jones. E Medical, o melhor para você sempre. Shopping da Ilha e Cidade Operária. Informa a temperatura. 28 graus. Junte facilidade e rapidez, qualidade e preço, os melhores profissionais e os mais modernos equipamentos. O resultado é um só. E Medical, né, doutora Stephanie? Sou médica gastroenterologista e faço parte da equipe clínica do Imedical Cidade Operária. Realizamos aqui exames de endoscopia e colonoscopia. Agende sua consulta e exames em diversas especialidades pelo 2016-7676. Estamos esperando por você na avenida principal da Cidade Operária, em frente à Casas Bahia. Imedical, o melhor para você, sempre! Ele é alta tecnologia e pura sofisticação em cada detalhe. Novo Ford Territory. Tela multimídia touch de mais de 10 polegadas. Ford Pass Connect. Para você controlar seu SUV pelo celular. Motor Turbo EcoBoost. Piloto adaptativo e muito mais. Com as melhores condições do mercado e bônus na troca do seu usado. Faça seu test drive e encare a transformação. Na Ford do Véu. 2108-3000. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. É hora de dizer vacina sim. Quando for sua vez, vai até lá, levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo o que você diz sim. Sim para a esperança. Sim para a volta do abraço. Sim para a vida. E mesmo depois de vacinar, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel. TV Mirante apoia a vacina sim. Uma campanha do Consórcio de Veículos de Imprensa para Todos. Neste São João, o Sesc preparou uma série de vídeos memórias que retratam um pouco da pluralidade e riqueza do Bumba Meu Boi. Venha conhecer mais sobre os sotaques de Zabumba, Baixada e Costa de Mão. Acompanhe as publicações em nossas redes sociais. São João é com o Sesc. Biolaser, Centro de Laser Estética Monumental Shopping, térreo, salas 3940, 3235, 9051, informa a hora certa. 17 horas e 39 minutos. Dicas do Dr. Beleza. As técnicas de preenchimento labial evoluíram muito nesses últimos meses. E a gente consegue hoje, através dessas técnicas, realizar um procedimento extremamente natural e praticamente indolor. Então, para você que sempre teve medo de dar volume, de fazer um pouquinho mais de contorno, ou somente hidratar um pouquinho os lábios, a gente pode realizar essas técnicas separadamente ou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Isso vai depender da sua avaliação. Aparece lá na clínica. A avaliação é gratuita. Lá você vai, avalia, vai saber o preço do seu procedimento e decidir por fazer ou não. Vai ser um prazer te receber lá na Biolaser. Essa é a dica Biolaser de hoje. Dica do Doutor Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Beleza Estética. Monumental Shopping, térreo, salas 39 e 40. Vou campeoníssimo na hora do rush. A gente segue aqui com Sora do Rush especial hoje, em homenagem ao nosso querido comandante Rubinho Jones, que infelizmente nos deixou. Tô aqui já chegando às 300 mensagens aqui, tá um pouco difícil de acompanhar, né? Nerd, eu vou mandar uns abraços aqui, cara. Tem também muita gente mandando nos nossos números pessoais aí. Já mandar um abraço aqui para o Fábio Araújo, tá na escuta aí, a Jacelena também. A Cristiane Rodrigues Araújo, Isabela Araújo também, a família Araújo em peso aí. escutando na mira do Rock hoje, especial na hora do Rush, nessa homenagem que a gente está tentando prestar, né, nosso professor, podemos dizer assim, não é isso, Nino? É, dentro aqui das nossas possibilidades, mas agora a gente está recebendo um companheiro também de trabalho, não só de empresa, mas também já esteve aqui junto com a gente na FM também, nosso querido Herto Araújo. Herto, boa tarde, obrigado boa por estar tarde, aqui um pouquinho com tarde. A gente. Bem-vindo. Obrigado, Nirod, obrigado, Dinamarca. É um momento difícil, né, para todo mundo. A gente que estava conversando com vocês ainda há pouco, né, que minha relação com o Rubinho vem muito antes de rádio. Eu era garoto ainda, já viciado em ouvir rádio, já gostando de ouvir rádio, querendo ouvir. E ouvi uma das primeiras vozes que eu ouvi aqui na Mirante FM, uma das primeiras, foi a de Rubinho, né? O Rubinho fazendo um programa chamado Super Dance. Me marcou muito isso, entre 82 e 83 ali, no comecinho dos anos 80. E aí já me marcou aquela coisa do Rubinho e tal, e acompanhando já todo mundo, já querendo saber quem era o locutor. E aí eu depois fui acompanhando como ouvinte, né? Ele foi para Brasília, voltou depois. E aí veio para aquela outra fase, uma fase mais dançante, de festas nos bairros, né? Clubão da Coab. Sim, sim. Rubinho praticamente inventou, né? Isso, e tinha uns fã-clubes, fazendo, né? Fazendo justiça, né? Era ele, Estênio Kawasaki, Cezinha do Egito, né? São os três que, naquele período, na segunda metade dos anos da década de 1980, né? Eles criaram esse movimento, que era um movimento... É engraçado que a gente sempre conversava com ele aqui na rádio sobre isso. Numa época que não tinha internet, não tinha WhatsApp, eles mobilizavam todo mundo por meio do programa, fazia aquela agitação esquenta no programa, e a galera toda ia sabendo onde é que vai ser hoje a festa, sábado, onde é que vocês vão estar sábado, aí eles faziam aquela agitação e todo mundo ia para as festas. Eram festas populares, festas de dance music mesmo, né? Tocava, apesar de ser uma festa dançante, que a gente chamava de Noite do Balanço, naquela época a gente chamava era Balanço. Sim, música sim. Eletrônica era Balanço. Não, era Balanço, não era dance nem música eletrônica, era Balanço. E aí o Balanço tocava as músicas agitadas, tocava música lenta, tocava o rock nacional que estava explodindo na época. Tocava tudo, né? Era uma coisa assim bem, bem popular, bem bairro. Não se via confusão, não se via bagunça. E eles agitavam, né? Como eu vou até a gente vai fazer daqui a pouco, vocês vão acompanhar pela TV Mirante uma homenagem da reportagem que a gente fez agora há pouco. O Rubinho era um locutor e era também um animador. Ele se firmou como um grande animador de festa, um cara que pegava o microfone no palco e animava todo mundo, agitava, fazia. Também é uma marca dele, foi uma das marcas do Rubinho, né? A gente acompanhou aqui nos Arraiais da Mirante também, ele fazia a mesma coisa. Sim. Era um grande animador. E aí, pronto, aí aquela relação, né? Um ídolo, era um cara que eu tinha como ídolo e virei colega aqui, conversava aqui na rádio. Era um cara que sempre recebeu, você sabe muito bem disso, ele era um cara que recebia todo mundo muito bem. Muito bem. Muito gentil, muito simpático, nunca vi Rubinho com raiva. Sempre alegre, sorridente, bem-humorado e um ensinamento. Sempre tinha um ensinamento para dar, era um cara bem, bem espiritualizado, a gente percebia isso, né? Sim, sim. Muito espiritualizado. Não é à toa que tem esse movimento todo fora do rádio, né? Os grupos de WhatsApp mobilizados sim. por meio de todo esse trabalho que eles fazem, um trabalho social, um trabalho de ajuda. É impressionante. Eu fico assim, eu quero até mandar um abraço pros grupos, né? Do Rubinho aí, que desejar minha solidariedade a eles, que realmente é um momento de tristeza total. É uma total. Família, né? É uma família. A extensão da família do Rubinho. A família Rush aí, que está desolada, todos nós, assim. Todos a gente nós. Se une a essa dor e a gente vai tentar buscar, de alguma forma, forças para tentar conviver com essa perda, né? Ninguém supera a perda. A perda é uma perda, tá lá a perda. Nós vamos tentar conviver com essa perda. Obrigado. Obrigado pela declaração. Eu que agradeço. Teve o... além de ser fã, tu trabalhou com o Rubinho aqui com a gente, na, né? na rádio. Isso. E a gente está comentando, assim, muita gente falando também, a gente está tendo outros relatos aqui de companheiros de trabalho, de ouvintes, sobre como o Rubinho influenciou, né, na vida das pessoas, como locutor, como apresentador, como tu falou, como animador, como DJ. Tu acha que esse foi o maior legado assim, do Rubinho pra gente? Claro, o lado profissional dele, assim, eu acho assim, que a gente sempre conversava sobre isso. Eu falei que a gente tinha um hábito aqui, tu sabe disso? Sim, sim. Eu chegava pra trabalhar no fim da tarde e o Rubinho tava aqui. Quando eu tinha tempo, não tinha correria lá na TV, eu vinha aqui e fazia tipo assim um happy hour com o Rubinho. Sim. Era eu, Valdinei e ele. E até ele brincava, aí vai sair um livro desse bate-papo, porque eu, já muito curioso, eu ficava puxando muita coisa da história. Eu falei, Rubinho, lembra daquela festa? Rubinho, daquele programa que tinha lá naquela época, e ele ia dizendo, eu ia pegando tudo. E assim, virou um happy hour legal, um bate-papo e eu falava muito isso para ele, né? Ele dizia muito assim, olha, a gente vem para essa vida para deixar alguma coisa, para dar um ensinamento. Acho que o maior valor que a gente traz para cá não é um valor financeiro, não é um valor de moeda, não é um valor, é um valor de sentimento, é um valor de gratidão, é um valor de olhar o próximo, é um valor de ajudar o próximo. Sim. A gente sempre falava muito sobre isso, assim, a gente tinha esse momento e o Rubinho, ele era um cara com esse coração, um coração de ajudar, um coração de estar sempre alegre e de passar sempre positividade. Com certeza. Ele usava muito essa frase nas locuções aqui, positividade, ele usava frase, pra cima deles. Pra cima deles, positividade, ele nunca tava pra baixo. Sempre um jargão, alguma frase, né? Vamos pra cima, aquela coisa mesmo, Tem uma que eu gosto bastante, que ele falava que não existe caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho. É o caminho. Não, eu acho que isso foi uma marca dele, né? Por onde ele passava, ele levava essa felicidade no dia a dia, ele fez o seu caminho de felicidade. E aquela outra, ontem já passou, hoje é agora, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E aquela outra que eu usei na reportagem, que vai ser daqui a pouco, é: só é eterno aquilo que se renova. Exatamente. Entendeu? Só é eterno aquilo que se renova. E o Na Batida é o Na Batida. Ah, esse é o Na Batida, Na Batida, Na Batida, Na Batida, Na Batida, que todo mundo... grande marca. Cara, todo mundo, ele brincava aqui com o Na Batida. E o cara tá na batida agora lá com... E muito espirituoso, né, cara? Às vezes, quando o cara é tão grande, ele não consegue ver o que tá em volta. E ele sempre foi aberto a todo mundo, assim, a gente, essa profissão, a profissão da comunicação, tá? Coloca as pessoas em evidência e, às vezes, isso aí eleva um pouco o ego. Infla. A pessoa fica muito com o ego inflado. E o Rubinho não tinha isso, ele era pé no chão, era da nossa característica, né? Pé no chão, família, olho no olho, humildade, simplicidade e paixão pelo que faz. E outra, cara, ele adorava rádio. Ouvia certeza. Todos os programas, ouvia todo mundo. E tem uma coisa que é Evandro, que é nosso coordenador aqui, nosso diretor, sempre menciona o seguinte, cara, presta atenção em Rubinho. Rubinho é um dos maiores comunicadores do Brasil e Rubinho diz assim, te ouve, grava e te ouve. Pô, o cara no exercício da profissão há tantos anos, líder de audiência com a, né, podia se dizer que a expectativa já todas alcançadas, né? E o cara se ouvia e se cobrava diariamente. Certeza. E Evandro sempre chama a gente e diz, faz como o Rubinho. Pô, Rubinho faz, por que tu não vai fazer? Né, então... são vários ensinamentos, como tu falou, Huberto. Assim, é um privilégio enorme, né, a gente poder ter convivido com essa estrela que passou aqui pela Terra, porque realmente o cara era iluminado. E agora a responsabilidade de todos é levar esse legado, manter esse legado, né? Esse legado deixado por ele, porque todos têm um momento aqui nessa Terra para passar, né? A gente tem um momento, ele teve um momento dele, a missão dele foi muito bem cumprida, a missão dele. E agora é nossa hora de continuar esse legado, continuar essa história, levar para frente, né? E sempre, sempre com positividade, com alegria, com humildade. Como ele, acima de tudo, sempre na positividade. Obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu tempo aqui para dar esse relato para gente, essas boas lembranças do nosso querido Rubinho. Com certeza. Vamos guardar lembranças. Agora vamos lembrar uma música também, né? Que é a cara dele, marcou também. É o som do Legião Urbana, Pais e Filhos. Muita gente pede essa música para lembrar do Rubinho também na hora do Rush, que a gente vai curtindo agora. Nirod, só rapidão, só um recado. Eu peço que não liguem pro nosso WhatsApp. Isso. Mandem mensagem de voz, de preferência, para a gente poder soltar no ar aqui. Eu vou informar novamente o nosso WhatsApp, 98991619696. Eu peço também um pouco de paciência para as nossas ouvintes. Já estamos aí mais de 400 mensagens, então vamos tentar atender todo mundo. Vamos tentar aqui responder a todos, né? Então, obrigado pelas mensagens, todo mundo demonstrando aqui o seu carinho pelo nosso querido Rubinho Jones. E vamos agora ouvir com o Legião Urbana, Pais e Filhos. Pintadas e nem sabe o que aconteceu. você vai ser quando você crescer. Bom dia, meu. Aliás, boa noite, já começo de noite. Aqui é Filho Rosário de Bacabal. A imprensa de Bacabal, enfim, a imprensa do Maranhão, nós estamos de luta aí com a grande perda do nosso irmãozão Rubinho, né? Aí que está ao lado lá de Fontenelle, de Roberto Fernandes e muitos outros comunicadores que já partiram aqui do Maranhão com essa epidemia. Tenho certeza que ele está muito feliz lá, ao lado dos nossos companheiros aqui que já partiram. Como todos nós vamos partir e deixar um pouco de legado, deixar nossa história. Não sabemos se é hoje ou amanhã ou depois, né? Então, um abraço para todos, muita força para vocês do Sistema Miranda de Comunicação, do seu amigo e irmão FJ, radialista aqui de Bacabal. Face in the mirror that keeps you alive. Óticas Diniz. Compre óculos de grau completo e ganhe 50% de desconto na segunda armação. Informa a temperatura. 27 graus. Tá precisando trocar seus óculos? Então vem pro aniversário de 30 anos das Óticas Diniz. Toda loja com até 70% de desconto na compra dos seus óculos. Estoure o balão e ganhe brindes incríveis. Óticas Diniz, há 30 anos no bairro, na cidade, em todo o país. Óculos, bonés, tênis, camisetas, bermudões, carteiras, sungas de praia e chinelos. Hurley, Quicksilver, Hipcom, Johnny Size, Oakley, tênis Vans, tudo original. Revele seu amor mais verdadeiro. Lojas Overall pra quem ama aventura. Longboard, seu skate, o pessoal monta na hora. Acessórios para surf e a maior variedade de patins. Consulte formas de pagamento nos cartões. Réplica é falso, original é Overall. Vivendo eternamente o amor. Siga nas redes sociais, arroba Overall Surf. Atendimento presencial exclusivo Overall Surf Rio Anil Shopping. Delivery Overall. Compre e receba em casa. 98-3199-5284. Verifique a disponibilidade de entrega para sua região. O presente do seu namorado está na Overall Surf. Tem na Fribal, carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem. Ofertas especiais Fribal. Paleta bovina com osso R$21,99. Acém bovino com osso R$19,99. Ofertas válidas somente para as lojas da Grande São Luís. Tem na Fribal, tem na grelha, na panela, tem no forno, no espetinho. Paleta bovina com osso R$21,99. Acém bovino com osso R$19,99. Fribal, especialistas em carne. Festival Elétrica e Iluminação Potiguar, uma alternativa econômica para decorar e iluminar com personalidade o seu ambiente. Spot LED embutir 5 watts quadrado com R$11,90. Ventilador de teto cristal 20 Delta, R$279,90. Kit Trilho Elegância Avante, R$199,90. Kit Fita de LED 5 metros 12 volts Avante, R$179,90. Tudo em 12 vezes nas lojas ou pelo site www.apotiguar.com.br. Festival Elétrica e Iluminação Potiguar. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Ligue 2109-3999. Informa a hora certa. 18 horas e 2 minutos. A vida é cercada por momentos especiais que se eternizam em nossas memórias. E a despedida, apesar de difícil, também deve ser repleta de carinho. Para isso, conte com um dos planos funerários Jardim da Paz. Com valores a partir de R$ 21,47 mensais, você protege sua família de gastos exagerados e garante um serviço acolhedor com o cuidado que só o Jardim da Paz sabe oferecer. Ligue 98-2109-3999. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. O voo que ninguém quer perder. Na hora do rush. E a gente segue com o voo 96 na hora do Rush Especial, hoje em homenagem ao nosso eterno comandante Rubinho Jones, agradecendo aqui já as mais de 400 mensagens que vocês estão ligados com a gente, obrigado sempre com muito carinho, nosso querido Rubinho Jones. Alô aqui pro Júnior Marley, a Gisele, né, sempre uma, se chamava de aeromoça do voo do Rush, aqui mostrando o registro dela com o Rubinho num dos encontros do grupo, né, da Hora do Rush. Obrigado, Gisele, pela mensagem, dizendo que foi uma grande satisfação ser a aeromoça da nave do Rush. É isso aí, a gente continua com essa homenagem ao nosso comandante Rubinho Jones até às 20 horas. Você pode participar mandando uma mensagem de áudio, mandando uma mensagem de áudio aí, mandando uma mensagem de áudio pra gente no nosso WhatsApp, 98991619696, 98991619696. Um abraço aqui pro Henrique Veras, que tá com seu pai, amigo aí, de longa data do Rubinho, também acompanhando aqui essa homenagem do nosso querido voo 96. Bom, tô recebendo aqui o nosso coordenador, Evandro Costa, pessoa que dividiu aí décadas com o nosso querido Rubinho Jones. Boa tarde, Dinamarca. Boa tarde, Evandro Costa. Bem-vindo. Uma homenagem mais do que justa, né? momento difícil para todos nós aqui da família Mirante. Rubinho era uma pessoa, como já foi dito aqui inúmeras vezes por inúmeros ouvintes e participantes, uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa que conheci e convivi com o Rubinho aqui 30 anos na Mirante, e eu nunca vi o Rubinho, como disse o Ayrton ainda há pouco, zangado, triste, muito pelo contrário. O Rubinho, a cada momento que a gente chegava próximo dele, a gente se renovava de alto astral, de alegria, sempre, sempre, sempre. Isso, muito bom trabalhar com o Rubinho. É uma pessoa, nós temos aqui uma equipe onde a gente trabalha com estrelas, com artistas, que todos os locutores têm o seu perfil artístico, e você coordenar isso é muito difícil. Você saber lidar com cada pessoa, com cada personagem. E o Rubinho não. O Rubinho sempre foi uma pessoa muito leve, muito prestativa, muito disponível sempre. No rádio você tem o imediatismo sempre, né? E surge um comercial, algum flash ao vivo, pensava primeiramente no Rubinho, porque ele nunca me dizia não. Era um cara sempre disposto, fazia rádio com amor, porque gostava mesmo. Ele trabalhava, a folga dele era na segunda-feira, porque ele faz no sábado, fazia o mix, e no domingo o Coração Brasileiro. Rubinho, você tira folga na segunda-feira. Ele nunca quis tirar folga. Não queria tirar férias. Não queria tirar férias. Era um cara que era apaixonado pelo que fazia. Era um cara que vivia 24 horas o seu ouvinte. Parecia assim que os caras... Quando tinha flash, a semana passada, há 15 dias, ele fez um flash na Rua Grande. Eu sempre perguntava o feedback. Como é que foi, Rubinho? Ele, Evandro, fantástico. Ele sempre dizia isso. Sim. Muito bom. Tinha fila para me pedir autógrafo. Ele era uma pessoa assim que ele se amava, ele, sim, gostava do que fazia. Sabia o valor dele. Valor, né, dele. É, ele sempre dizia algo bom sobre ele, sobre toda a equipe. Então ele era um cara apaixonado pelo rádio. Graças a Deus ele trabalhou conosco para nos deixar esse legado, essa história dele, que realmente o Rubinho é uma pessoa do bem. Como já foi dito aqui milhões de vezes, o Rubinho é uma pessoa do bem. A sua família, eu solicito, peço conforto, porque é um momento realmente muito difícil para nós aqui, amigos, companheiros de trabalho. Mas para a família, eu tenho certeza que é um momento de muita dor. Nós acompanhamos o enterro e translado, o, né? Translado, o cortejo, muita gente, e Rubinho era uma pessoa muito querida. Meu telefone, sábado passado, surgiu um boato que ele tinha ido, e meu telefone deu pane de tantas ligações que surgiram de todo o Brasil, de todo lugar, gente do Rio ligando. Calma, não aconteceu, Rubinho está conosco. E hoje não foi diferente, tá? Desde as 7 horas da manhã que a gente sente essa dor. E eu acho que o Rubinho, com certeza, ele tá nos ouvindo. E foi muito bom tê-lo aqui com a gente, viu, amigo? É isso aí. Aí foi o nosso coordenador, nosso diretor, Evandro Costa. Há mais de 30 anos aí, companheiro e amigo de Rubinho Jones. Estamos aqui prestando essa homenagem mais do que justa, não é isso, Nirud? Com certeza, a gente continua recebendo várias mensagens aqui, amigos também de outros programas, ouvintes fiéis, como nosso querido Lielson, sempre ouvinte do Na Mira do Rock também, mas está aqui mandando seu abraço, né, seus sentimentos para ti, Dinamarca, para o Evandro também, e falando quanto o Rubinho marcou aí, né? Mas essa pessoa, né, que recebe essa marca aí do Rubinho Jones para sua vida. Obrigado. Tem aqui mais mensagem, o Fábio Vix também, sempre ligado com a gente, ouvinte fiel da Hora do Rush, mandou aqui que tá, não tem nem palavras, né? Ele tá sem acreditar ainda. O Wilson, motorista de aplicativo também, dizendo que o comandante vai estar sempre em nossos corações. O Almir também, que é muito fã do Rubinho Jones, que tá sentindo muito isso, não sabe como é que vai ser agora sem ele. Obrigado pela mensagem, Almir. A Magda Costa também aqui já mandando, a Bebel, né, nossa querida Bebel, ouvinte também de toda a programação aqui, mandando um registro com o nosso comandante Rubinho Jones. Obrigado, Bebel, por sempre acompanhar a gente. O Cabral também já mandou aqui a sua mensagem, vai estar sempre em seu coração, as nossas semanas nunca mais serão iguais Seu grande Rubinho Jones, meus sentimentos e que Deus e Nossa Senhora conforte todos os familiares. Beleza, Cabral, obrigado, viu? Obrigado a todos, já estamos aqui com inúmeras mensagens, já perdi até a conta aqui de quantas mensagens a gente tem. Mas é isso, vamos trazer mais uma música aqui que é a cara do Rubinho Jones também, né? Nessa pequena homenagem à Hora do Rush, esse programa que virou o voo campeoníssimo, né? Essa hora consagrada dos fins de tarde aqui da nossa semana. A gente vai ouvir o som da Christina Perry, A Thousand Years, e daqui a pouquinho a gente volta com mais amigos, mais companheiros de trabalho, mais familiares, deixando aqui o seu recado para o nosso eterno Rubinho Jones. Thank you.

Aquela Lazinha, namorada do Rubinho Jones, olá a todos, a equipe Mirante, todos os ouvintes, o grupo do Rush e todos os outros programas do Rubinho, o Mix, seu coração brasileiro, na moral, todos os grupos. É agradecer toda a homenagem que vocês estão fazendo por ele, eu e a família dele agradece muito por essa homenagem. Ele se amava, ele gostava do que fazia. O amor é o combustível da vida, como ele sempre dizia. Sobre ele, assim, é uma perda horrível, mas a satisfação em saber que ele vai estar lá em cima como uma estrelinha, olhando pela gente, olhando por todos nós, e sempre aquela positividade dele, que ele transbordava e exalava positividade, fé em Deus, porque ele era um homem de muita fé, e é isso que vai transbordar sempre pra gente. E é agradecer, e é um privilégio, e foi um privilégio conviver e viver com ele intensamente todo esse momento que nós podemos passar juntos. Eu amei e o amarei eternamente até o meu último suspiro. Yeah. Eu quero encerrar o programa de hoje. Eu deixei para o final do programa para falar sobre o Rubinho Jones. E não quero falar com tristeza do Rubinho Jones. Eu sei que a dor da morte, a dor da perda é muito grande. E nós, seres humanos, ainda não chegamos a um nível de entendimento do que é a morte, de como aceitar a partida de alguém querido. Para nós, a morte é um fim. Para Deus, a morte é um recomeço, é um renascer. E esse Deus que nos prometeu uma nova vida ao seu lado, é esse Deus que eu tenho certeza que neste momento está de braços abertos, recebendo não só o Rubinho Jones, mas tantas pessoas que se foram na luta contra esse vírus maldito. Aos familiares, ao Rogério do Maranhão, ao Betinho, ao Rogerinho, a toda a família do Rubinho, fica aqui os meus sentimentos, os meus mais sinceros sentimentos. E eu peço a Deus, o único que pode confortar verdadeiramente o coração dessa família destroçada nesse momento, que Deus possa acalentar, que Deus possa abençoar, que Deus possa cuidar. Nenhuma palavra que nós, seres humanos, falemos neste momento terá o poder tão grande, tão infinito de confortar quanto a palavra de Deus. Porque Deus diz que a vida começa agora para você, Rubinho Jones. Que você transmita no céu a luz que você transmitiu a todos nós. Com aquele teu sorriso largo, com aquele teu alto astral, com aquela tua positividade, com aquela tua esperança que sempre irradiava, falava coisas boas para cima deles. Rubinho, Rubinho, você se foi, mas o teu legado, a tua história e a tua amizade ficarão para sempre na vida de todos nós. Que Deus te receba em bom lugar, Rubinho. Te amo, te amamos. O rádio maranhense perde um grande profissional. E eu perdi um grande amigo. Até amanhã. Quero que valorize o que você. Esse é nosso querido Glauber Carvalho, nosso companheiro também de Mirante FM por longo tempo aí. Apresentou durante anos aí o Coração Brasileiro. Isso, que foi sucedido pelo Rubinho Jones, continuando o mesmo nível de sucesso do Coração Brasileiro. E nosso querido Glauber hoje encerrou seu programa na Rádio Concorrente, prestando essa homenagem ao nosso amigo Rubinho Jones. Com certeza. Obrigado, Glauber. Realmente uma homenagem emocionante. Fazer isso no gogó, como na marca citou aqui, tem que ser muito bom e conhecer muito a história do Rubinho. Com certeza. E tá ali passo a passo com a segurança, né, Evandro? Porque eu tô emocionado até agora. Imagina para fazer isso ao vivo, cara. Claro, pessoal, temos a te agradecer, né? A gente sabe que é de verdade, que é de coração. O Rubinho realmente é tudo isso que você falou, né? Essa generosidade, esse carisma, esse alto astral. Eu acho que uma coisa que a Heloísa falou mais cedo no depoimento dela é que a gente conhece o Rubinho, né? As pessoas, os ouvintes, no ar, o Rubinho alegre, o Rubinho pra cima, animado, mas quem sabe não conhece no dia a dia, sabe que ele é até mais que isso. O Rubinho sempre foi sinal de positividade, sempre, de alegria, de fé, né, com suas frases de efeito, com suas mensagens, com seus conselhos. Então, eu acho que o Rubinho é até mais do que muitos conhecem. Isso. E a gente teve o prazer, teve a sorte, teve a honra de conviver com o grande Rubinho Jones. Esteve ao nosso lado aqui por tanto tempo. E nos ensinando, né? Ensinando sobre o trabalho, ensinando sobre a vida. Eu acho que isso é uma das coisas que eu vou levar com certeza. Acho que todos nós, né, Wanda? Sem dúvida. Levar com a gente. Sem dúvida. Mandar um abraço aqui, Mirude. Tem mais gente na escuta. Tem o Alan. Alan desejando aí sentimentos a todos os familiares, amigos e ouvintes, né, do Rubinho Jones. O Felipe Spider, nosso brother aqui, Felipe Spider também, desejando pêsames a todos. Obrigado, Felipe. A Ana Paula Carvalho também na escuta, né? Mandou uma mensagem aqui, infelizmente eu não vou conseguir ler, né? Não vou conseguir ler, mas agradeço aí uma mensagem endereçada a nós aí pela perda do nosso amigo Rubinho Jones. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao Laurindo Júnior. Sabe quem é esse cara? É. Tic-tac metaleiro. Obrigado tic-tac pelas palavras, tic-tac. Ouvinte do Na Mira do Rock, ouvinte também do Rubinho Jones. Obrigadíssimo aí, obrigado a todo mundo que tá homenageando aí, fazendo essa parceria hoje nesse programa especial Na Hora do Rush, em homenagem ao nosso comandante Rubinho Jones. A gente tem alguns ouvintes aqui, tá? Enfim, quase impossível de acompanhar as mensagens, mas mandar um abraço aqui pra Lica do Amendoeira. A Thelminha do Quatrac mandou uma mensagem pra gente aqui, vamos ouvi-la também. Olha, mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. Nunca mais vamos ouvir ele dizer um alô para as queridinhas do Quatrac. Nossos corações estão em luto. Descanse em paz, meu queridinho Rubinho. E Medical, o melhor para você sempre. Shopping da Ilha e Cidade Operária. Informa a temperatura. 26 graus. Junte facilidade e rapidez, qualidade e preço. Os melhores profissionais e os mais modernos equipamentos. O resultado é um só. E Medical, né, doutor Antônio Augusto? Eu sou urologista e faço parte da equipe clínica do Imedical Cidade Operária. Realizamos aqui exames de imagem e biópsias. Agende sua consulta em diversas especialidades pelo 2016-7676. Esperamos por você na avenida principal da Cidade Operária, em frente à Casas Bahia. E Medical, o melhor para você, sempre. É guerra, guerreiro, é guerra, vamos guerrear. Vamos acabar com esse vírus, antes dele nos acabar. Vamos acabar com esse vírus, antes dele nos acabar. É só lavar as mãos com água e sabão, máscara no rosto pra não se infectar. Saiu de casa, use álcool em gel, tome vacina que a ciência vem do céu. Não tenho dúvidas que nós vamos vencer, a terra terá paz, o mal vai desaparecer. Não tenho dúvidas que nós vamos vencer. Uma campanha AMB Maranhão em parceria com a Companhia Barrica e Gratitude. E a Cora segue firme com seu plano de fazer o comendador reconhecer Cristina como sua filha em Império no Plim Plim. Depois do exame falso, que prova a paternidade ter sido compartilhado para todo mundo pela internet, agora José Alfredo não tem outra saída a não ser fazer um novo exame com a Cristina. E aí, será que ela vai aceitar? Hoje, depois do Jornal Nacional, tem Império na tela da Globo. Biolaser, Centro de Laser Estética Monumental Shopping, térreo, salas 3940, 3235, 9051, informa a hora certa. 18 horas e 38 minutos. Dicas do Dr. Beleza. Você conhece melasma, que são aquelas manchinhas acastanhadas que aparecem aqui, principalmente perto da bochecha, às vezes no nariz e na testa. Para quem busca cura do melasma, pode desistir, ela não existe. A Biolaser tem a melhor arma do mundo para tratar melasma, a gente chama de Spectra, que é um laser excelente, é um laser sensacional. Mas essas manchas, elas só são clareadas, elas nunca são removidas. Se você está em busca de uma cura, até hoje não inventaram. Mas se você quer melhorar, nós temos a melhor arma para essa guerra. Venha até a Biolaser e conheça o Spectra, o melhor laser do mundo para tratamento de melasma. Essa é a dica Biolaser de hoje. Dica do Doutor Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Beleza Estética. Monumental Shopping, Térreo, salas 39 e 40. O voo que ninguém quer perder. Na hora do rush. Seguimos nesse sábado com a nossa Hora do Rush especial, homenagem ao nosso eterno Rubinho Jones, agradecendo mais uma vez a todos que estão mandando mensagens aqui para o nosso WhatsApp, com seus sentimentos a todos da equipe, a toda a família do Rubinho Jones, enfim, são inúmeras mensagens, está difícil até de acompanhar. Simone Grátis, por exemplo, mandou aqui a sua mensagem também. Monique é daqui do Grupo Mirante também, sempre acompanhou nosso querido Rubinho Jones. Samuel Lucas, do 4x5. A Mundinha Silva, de Crato, Ceará, ouvinte da Mirante Fiel também, mandando aqui a sua mensagem. Obrigado também, Mundinha. Tem a Giselda também mandando um alô aqui para todos, sentimentos, a família também. Tem a mensagem também aqui do Françada Jordoa. A Adriana Guedes, do Araçagi, também mandando a sua mensagem. Enfim, desculpe a todos que a gente não está conseguindo acompanhar aqui as mensagens, mas mais uma vez agradeço a todo mundo que está prestando aqui a sua homenagem, com um tempinho do seu dia para prestar essa homenagem para o nosso eterno comandante. A gente continua com algumas mensagens também aqui de amigos da equipe e de familiares do Rubinho Jones. Agora a gente tem recado do grande DJ Arsênio, amigo de Rubinho de longa data também, parceiro aqui da Mirante FM, passou para deixar aqui a sua homenagem. Bom, a ficha ainda não caiu, tá? A gente ainda não consegue mensurar o quanto o Rubinho vai fazer falta em nossas vidas. Eu tive o prazer e a honra de tê-lo como amigo de infância, né? Estudávamos na mesma escola, no Colégio Marista, e ele já desde novinho, ele já fazia lá seus, digamos assim, suas transmissões, né? Com a canetinha na mão, já fazendo seus testes, já aprimorando a sua fala. Não é à toa que logo cedo ele foi ser locutor da extinta rádio Ribamar AM, né? Bom, mas tive também a honra, né, de presenciar, e muitas vezes que estivemos juntos fazendo programas de dance music nas rádios, né? Ele levava uma fita cassete que ele sempre deixava gravando durante as suas falas. Após o seu horário na rádio, ele levava, ia ouvindo no carro, e eu via em casa, e ele mesmo ia, por ser muito exigente consigo mesmo, ele mesmo ia aprimorando melhor essa técnica dele. Não é à toa que ele é hoje, sem dúvida, um dos melhores locutores do Brasil. Tá? Para mim foi uma honra muito grande tê-lo conhecido, tê-lo como amigo, ter o Rubinho, e ter conhecido o Rubinho, o locutor também. Uma vez que ele foi o primeiro, ele teve a honra, né, digamos assim, ele teve a felicidade, ou nós tivemos a felicidade de tê-lo como o primeiro comercial da Gênesis, foi o Rubinho que gravou. E para a gente foi muito bom, muito gratificante, ele sempre esteve muito próximo a nós. Tá, então fica aqui o meu forte abraço a todos, né, os ouvintes da Mirante, fica o meu abraço aí à família Mirante, tem certeza, né, que estão sentindo muito também, e a todos os familiares, né, que Deus conforte o coração de todos, tá, que nos dê muita, muita força, né, que a gente possa usufruir do legado de Rubinho por muitos e muitos anos, tá bom? Forte abraço, assine o filho aqui. Grande Arsênio, obrigado pela mensagem. Trazendo um pouquinho da sua experiência, da sua vivência, o nosso querido Rubinho Jones. A gente também tem a mensagem da Joseli, mais uma companheira de equipe aqui do setor comercial da Mirante FM, deixando aqui também a sua mensagem para o nosso eterno comandante. O que falar hoje para Rubinho Jones? Uma mensagem para Rubinho Jones? Gratidão. O que eu tenho é gratidão pelo profissionalismo. Rubinho era uma pessoa sempre disposta, disponível, educado, e estava sempre disponível em toda necessidade que tínhamos na área comercial. Então, é gratidão por esse grandioso profissional que nos deixa hoje, né? Quando eu entrava no estúdio, o Rubinho sempre tinha algo, assim, ele sempre falava algo com aquele olhar dele expressivo, né? E ele dizia o seguinte: grande Josi, a felicidade existe. Então, grandioso Rubinho, a felicidade existe, de eu, Joseli, que trabalho na área comercial da Rádio Mirante FM, ter tido a oportunidade de aprender, sempre que a gente estava junto, trabalhando em alguma ação, em algo da rádio. Gratidão, gratidão por quem Rubinho Jones foi e sempre vai ser para nós. Obrigado, obrigado, Joseli, pela mensagem, pelas palavras. Outra amiga aqui também do Grupo Mirante, que passou para deixar aqui o seu recado, foi a nossa querida Carol Matos, né, também do setor comercial, que deu esse recado aqui pro nosso, em homenagem ao nosso querido Rubinho Jones. Oi, Herod. Oi, Dinamarque. Bom, difícil falar. Acho que a gente não tem palavras, nem explicação, é só um sentimento de profunda tristeza, mas também que vem com uma eterna gratidão. Rubinho deixou um legado maravilhoso, principalmente para a gente aqui da rádio, convivia com ele todos os dias, eu chegava muito feliz para trabalhar, gostava muito do que fazia. Uma pessoa bondosa, generosa, cuidadosa, gentil, um sorriso sempre no rosto, vai nos fazer muita falta. Mas é gratidão por ele ter passado e ter passado por nós. Família, que Deus abençoe, que Deus conforte. E a gente também aqui da Mirante FM. Que Deus nos conforte. E Rubinho, você fez uma viagem, hein? Meu amigo, linda. Que Deus te receba de braços abertos. Essa é a sua Hora do Rush especial. Homenagem ao nosso eterno comandante Rubinho Jones. Mais uma vez aqui agradecendo as mensagens, muitas mensagens, já são centenas aqui, nossos queridos ouvintes, que enfim, já faziam parte, né, dessa família, relação de amizade. Eu recebi a mensagem agora há pouco do Sandro, Sandrão, que sempre curtia aqui a programação, o Rubinho, todos os horários, o Mixer 96, Hora do Rush, falando que hoje ele tá à beira da piscina do Senhor, né? Como ele gostava de falar no fim de semana, brincar com seus ouvintes que estavam ali, momento de descanso, de lazer, mas ligados na Mirante FM, ligados no Rubinho Jones. Obrigado, Sandro, pela mensagem. Outro parceiro nosso que deixou um recado, uma homenagem aqui pro Rubinho Jones, também do setor comercial aqui, nosso querido Ednan. Vamos ouvi-lo agora. Rubinho, meu amigo, que Deus te receba de braços abertos. Enquanto você esteve na Terra, foi uma pessoa fantástica, que todos amavam a sua alegria, o seu jeito de ser. Vai com Deus, meu irmão. Um abraço. Tripulação pronto para decolagem. ninguém quer perder. Na hora do rush. Seguindo com a nossa homenagem ao eterno comandante Rubinho Jones. Carimba! Carimba que é top. Carimba, né? Que é top. A galera tá relembrando aqui as frases, né? Os bordões do nosso professor Rubinho Jones aí, nosso comandante Rubinho Jones. É, galera. Está aqui hoje, Niro de Dinamarca, fazendo essa homenagem ao grande comandante Rubinho Jones, com o nosso coordenador aqui no nosso pé, pra não ter nenhum problema, né, isso, coordenador? Não faltar nenhuma memória, né? Não tem como errar. Hoje tinha que fazer uma homenagem à altura de Rubinho, né? E esse horário que a gente escolheu, 5 da tarde, é exatamente o que ele fazia de bom coração. Como surgiu Na Hora do Rush? Na realidade, o programa era Na Moral. E o Rubinho começou a fazer aquelas lentinhas e foi pegando, e ele, mas é uma viagem, é a hora do rush, e foi pegando. O voo. Que ninguém quer perder. Isso foi ideia do Rubinho, tá? Aí foi desmembrado. Sim. Na moral com Na Hora do Rush, porque na realidade o programa era Na Moral, com astral lá em cima, começando no final da tarde. E essa ideia do Na Hora do Rush foi exatamente do Rubinho. E pegou, foi uma coisa, uma marca já da rádio, uma marca registrada Na Hora do Rush. E logo, logo, com a sua simpatia, com o seu repertório, que a gente sempre dava uma pitada. E o Rubinho, que é interessante, Rubinho, tudo que a gente dizia para ele, ele recebia de bom coração. Ele dizia, pô, se for para somar, vamos juntos. Impressionante, ele sempre dizia, cara. Isso. Então, o programa Na Hora do Rush foi feito pelas mãos do Rubinho, com a cabeça e a ideia do Rubinho, com as pitadas de todos da equipe do Mirante, que sempre estava somando. E esse sucesso estrondoso, mas claro que com o carisma do Rubinho, sem o carisma dele, não se chegaria onde se chegou. Com certeza. Na Hora do Rush é uma marca muito forte hoje no mercado. E tem uns jargões, né, que ele dizia sempre. Nas nossas reuniões de equipe, o Rubinho sempre levantava a voz e dizia assim: lembre-se, no rádio você é avaliado a cada segundo. Sim. Isso serve para tudo. Ele era um cara de história no rádio, mas ele se ouvia, tá? Ele gravava os programas. Sim, dele para se ouvir, para ouvir no carro. Né? Ele era uma pessoa assim totalmente exemplar, como pessoa, como ser humano, como se cuidar. O Rubinho não usava ar-condicionado no carro para não desgastar a voz, a garganta. Ele chegava aqui suado, às vezes, o Rubinho que tá suado. Não, porque não veio um de ar-condicionado para não incomodar, para já chegar quentinho. Quer dizer, ele era uma pessoa que se cuidava, corria todo dia, mas Deus o levou e com certeza está recebendo uma festa. Com certeza, uma festa daquelas. Abertas. Com certeza. Festa que eu segui muito o Rubinho na minha chegada no rádio. Eu já era fã de Rubinho. E eu ia nas festas, lá no Maiobão, no Clubão da Coab, e o Rubinho era o Coatraque, Clube da Coab. Clube da Coab. Bairro de Fátima. Eu ia porque eu gostava da pegada, da alegria. Itaquibacanga. O Rubinho era uma pessoa que todos gostavam dele. Então isso marcou. E por isso que a gente está fazendo essa homenagem nesse horário. São 3 horas de programa e olha, tem mais de 500 mensagens já chegando aqui. Impressionante. Impressionante como ele, o Rubinho, era uma pessoa querida. É uma pessoa querida e esse legado vai ficar para sempre. Com certeza. A gente vai sempre aprender e lembrar algum jargão que ele dizia. Diz algum dele aí. Ah, cara, eu adoro todos. Eu acho que eu sou mais fã do que amigo, apesar da gente ter estreitado uma amizade muito grande nesses mais de 20 anos que a gente ficou muito próximo, né? Eu já conhecia ele antes de eu entrar na Mirante. E com aquele sentimento de fã. E sabe quando você... A maioria das vezes, quando você é fã de uma pessoa, você acaba se decepcionando, porque você coloca o cara num patamar inatingível, né? É. E o Rubinho, ele não desce pro teu patamar, cara. Ele te leva pro patamar dele. Quer dizer, tu te sente como se fosse algo especial. Sem dúvida. Perto do cara. Sem dúvida. Então isso, pra mim, assim, foi um dos maiores aprendizados que eu tive de vida, não de rádio, até porque, pra mim, isso aqui é um... Eu faço com o maior amor do mundo, aprendi muito com ele. E... Não é a minha profissão, né? A maioria das pessoas sabem disso, não é a minha profissão. E esse amor eu consegui ver no Rubinho, né? Que trabalha com aquilo e que ama. Então aquilo que você ama, não pode ser considerado como um trabalho árduo, né? Mais um prazer do que um trabalho árduo. Rubinho me ensinou muito. Os jargões que ele dizia sempre era uma coisa que ele levava para a vida dele. Ele dizia sempre um assim que ele dizia: só é duradouro aquilo que se renova. E ele se renovava a cada dia, a cada segundo. Ele chegava com uma nova ideia e a gente tentava adaptar. Evandro, o comum é invisível. É invisível. O comum é invisível, isso é o óbvio. Sim. E ele levava isso pra vida. Eita, Rubinho, saudades, meu irmão. Você, é verdade. Você marcou a história do rádio e fez, com certeza, grandes amizades aqui na sua passagem pela Terra. E a gente vai continuando aqui, ainda tem muita gente. Muitas mensagens. Muitas mensagens. Tem a Fernandinha Costa, locutora. Isso, vamos ouvir a mensagem dela aqui. Locutora da primeira equipe da Mirante FM. Ela hoje mora na França. Está aqui de passagem e chegou com essa notícia dolorosa e resolveu fazer uma homenagem. Vamos ouvir a Fernandinha Costa. Beijo, Fernanda. Boa noite, ouvintes da Rádio Mirante FM. Meu nome é Fernanda Costa, mas eu também sou Fernandinha da Mirante, porque eu comecei como locutora na Rádio Mirante FM. Na época em que a gente ainda levava os nossos discos de casa para tocar e que a nossa equipe era e ainda é uma família. Eu comecei no começo dos anos 80, comecei junto com a rádio e fui a primeira locutora oficial em horário normal. Antes de mim, teve uma outra locutora que fez um programa na hora do almoço, mas eu tenho muita honra de ter feito parte desse caminho, dessa história, e me sinto muito orgulhosa de ter feito essa caminhada. Hoje, meu caminho é outro. Eu não trabalho mais como locutora, eu não moro mais em São Luís, eu também não moro mais no Brasil, mas essas coisas que acontecem na vida, por motivos outros, eu estou em São Luís. E também com muita tristeza, eu recebi essa notícia hoje da passagem do meu amigo, do meu parceiro, do meu companheiro, Rubinho Jones, muito querido. Uma pessoa muito alegre, que me deu muita alegria e que foi ele que me chamava de Fernandinha da Mirante cada vez que ele ia me passar o horário. E a gente falava muitas bobagens, a gente ria, a gente brincava, a gente se divertia. Trabalhar para a gente na Mirante não era trabalhar. Trabalhar para a gente na Mirante era ser feliz. Eu ainda tenho muitos amigos nessa casa. Alguns que não trabalham mais, outros que ainda trabalham na casa. E eu quero muito prestar minha homenagem a Rubinho pela gratidão de tê-lo conhecido como colega de trabalho, como ser humano, como parceiro, companheiro, como amigo, e dizer que eu fui muito feliz quando eu trabalhei com você, Rubinho. Hoje a minha tristeza é só pela sua ausência, porque a sua alegria sempre foi contagiante, mas agora eu sei que você vai continuar lá em cima, com a sua linda voz, com a sua linda alma e com a sua linda alegria, cantando para os anjos, falando para os anjos e contando das coisas que você vê por aqui. Eu quero que você seja um espírito elevado, com toda a minha gratidão, e receba o meu mais carinhoso e mais afetuoso abraço fraterno. Eu vou te amar para sempre. Um beijo. Aí o recado da nossa querida Fernanda. As pioneiras aqui, né, Padre? É verdade. Fernandinha Costa foi da primeira equipe de locutores da Mirante FM. Tive o prazer de trabalhar junto com ela já na Mirarte. Ela saiu da equipe de locutores, foi comandar a Mirarte, que era uma empresa de eventos da Mirante, do Grupo Mirante. E nos deixou, foi embora, tá morando na França, tá de passagem aqui, fez essa homenagem pra gente. Obrigado, Fernandinho. Obrigadíssimo. Bom, e agora a gente também tem uma pessoa que tá, digamos, recente na equipe, né? Não é da área também, mas pelo segundo ano consecutivo, tá aqui com a gente, esse projeto muito bacana, que é o Barracão do Pão com Ovo. César Boaz, mandou aqui a sua mensagem também, em homenagem ao nosso querido Rubinho Jones, a gente vai ouvir agora. Aqui é César Boaz, da Comédia Pão com Ovo. Eu estou tendo a honra, né, de sentar nessa cadeira, né, desse grande mestre que foi o Rubinho Jones, que ele sim de rádio, eu não sou de rádio, mas eu estou na rádio no momento, então assim, isso. E eu, um programa que eu sempre escuto, que é Na Hora do Rush, hoje teve uma coisa diferenciada, que é a despedida dele, né, essa homenagem, na verdade. Então, estar no estúdio em que esse grande radialista, né, esse grande locutor, esse grande comunicador está, para mim é uma honra. Então, deixo aqui os nossos sentimentos do Pão com Ovo a toda a família da Mirante FM, a todos os familiares e amigos do Rubinho Jones. E era um cara que a gente sempre encontrava, porque ele apresentava os eventos e a gente chegava, ele sempre muito generoso. Quero deixar um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado. Cara, que calça maneira, muito massa, irada mesmo. Meu, isso aqui foi um presentão da minha namorada. E olha que foi do ano passado. Bicho, fala sério, não acredito. Mas ainda tá novinha. Pois é, original é outra coisa. Dura mais e termina saindo mais barato. É verdade, olha aqui meu tênis, ó. Comprei a semana passada e já tá abrindo o bico. Tá vendo? Esse lance de pirata é... Tá aí, gostei da ideia. Dia dos namorados, bote moral. Presente firmeza, é só na Overall. Siga nas redes sociais, arroba Overall Surf. Atendimento presencial exclusivo, Overall Surf Rio Anil Shopping. Deliver Overall, compre e receba em casa. 98-3199-5284. Verifique a disponibilidade de entrega para sua região. O presente do seu namorado está na Overall Surf. Frival, carne boa, economia, qualidade, todo dia mais sabor aonde tem. Frival. Ofertas especiais Frival. Chambari, R$19,99. Peito bovino com osso, R$21,99. Ofertas válidas somente para as lojas da Grande São Luís. Tem na Frival. Tem na grelha, na panela, tem no forno, no espelho. Chambari, R$19,99. Peito bovino com osso, R$21,99. Tem na Frival. Frival, especialistas em carne. Óticas Diniz. Compre óculos de grau completo e ganhe 50% de desconto na segunda armação. Informa a temperatura. 26 graus. Tá precisando trocar seus óculos? Então vem pro aniversário de 30 anos das Óticas Diniz. Toda loja com até 70% de desconto na compra dos seus óculos. Estoure o balão e ganhe brindes incríveis. Óticas Diniz. Há 30 anos no bairro, na cidade, em todo o país. É guerra, guerreiro. É guerra, vamos guerrear. Vamos acabar com esse vírus antes dele nos acabar. Vamos acabar com esse vírus antes dele nos acabar. É só lavar as mãos com água e sabão, máscara no rosto pra não se infectar. Saiu de casa, use álcool em gel. Tome vacina, que a ciência vem do céu. Não tenho dúvidas que nós vamos vencer. A terra terá paz, o mal vai desaparecer. Não tenho dúvidas que nós vamos vencer. Uma campanha AMB Maranhão em parceria com a Companhia Barrica e Gratitude. Festival Elétrica e Iluminação Potiguar, uma alternativa econômica para decorar e iluminar com personalidade o seu ambiente. Spot LED embutir 5 watts quadrado com R$11,90. Ventilador de teto cristal 20 Delta, R$279,90. Kit Trilho Elegância Avante, R$199,90. Kit Fita de LED 5 metros 12 volts Avante, R$179,90. Tudo em 12 vezes nas lojas ou pelo site www.apotiguar.com.br. Festival Elétrica e Iluminação Potiguar. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Ligue 2109-3999. Informa a hora certa. 7 horas e 8 minutos. A vida é cercada por momentos especiais que se eternizam em nossas memórias. E a despedida, apesar de difícil, também deve ser repleta de carinho. Para isso, conte com um dos planos funerários Jardim da Paz. Com valores a partir de R$ 21,47 mensais, você protege sua família de gastos exagerados e garante um serviço acolhedor com o cuidado que só o Jardim da Paz sabe oferecer. Ligue 98-2109-3999. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. O voo que ninguém quer perder. Na hora do rush. Seguindo com a nossa homenagem ao comandante, o eterno comandante Rubinho Jones, nessa hora do rush especial, nesse sábado, hoje, dia dos namorados, né? A gente chegou a acompanhar nas redes sociais algumas mensagens, e uma delas falava que é um dia emblemático justamente por ser uma data que remete muito à programação, ao romantismo que Rubinho Jones trazia na sua hora do rush. No dia dos namorados, ele fazia a sua partida. E a gente está aqui, fazendo também a merecida homenagem, como a gente já falou desde o começo. O Binho merece todas as homenagens possíveis, por toda a sua história, por todo o seu carinho, todo o seu amor, pelo seu trabalho e, claro, também toda a lição de vida que ele deixou pra gente. Como eu falei também no começo, outras pessoas já falaram, o próprio Evandro. São lições que a gente leva, não é só um bom profissional, um cara alto astral, eram lições de vida. O Binho, com seus jargões, com seus bordões, com sua forma bem-humorado de levar a vida, sempre nos ensinava alguma coisa, sempre trazia um conselho, é um cara que sempre acrescentava muito no nosso dia a dia, na nossa vida e com certeza também aqui no nosso ambiente de trabalho. A gente está com uma mensagem aqui do Rogério do Maranhão, irmão dele, né? Irmão do Rubinho, enviou pra gente aqui, claro, a gente vai ouvir agora, o nosso querido Rogério também já faz parte da história da Mirante aqui. E nossos sentimentos à família, que é muita dor. Boa noite, ouvintes da Mirante. Aqui é Rogério do Maranhão, irmão do Rubinho Jones. Quero agradecer a toda a Mirante, toda essa casa maravilhosa que abrigou meu irmão por tanto tempo. Obrigado aos comunicadores, ao Evandro, todo mundo, as pessoas que ele amou tanto. Obrigado de coração por todas as homenagens, pela força de vocês. Muito obrigado. Tchau. É isso. Rogério, obrigado também por passar com a gente. Nós que agradecemos, Rogério. Ter juntado aí forças para mandar também a sua mensagem. Verdade. Não dá para mensurar, né, a dor que a família está passando nesse momento. A gente tem a nossa dor também. Querendo ou não, como o Ayrton falou, são décadas juntos. A gente acaba... o Dorginho teve mais cedo com a gente, sim, também. Sim. Grande abraço, se emocionou Dorginho. Bastante aí, Dorginho. Falando que a gente tem pessoas na família que não conviveram tantos anos como a gente já conseguiu viver com o Rubinho. É verdade. Jones. Então não deixe de fazer parte da nossa história, da nossa família também, de ser uma família aqui na Mirante FM. Então, Rogério... Falando do companheiro Rubinho Jones, era um cara que eu chegava aqui de tarde, era tranquilo, eu sabia a hora exata que o Rubinho chegava. Ele chegava 15 minutos antes do programa dele, sentava ali na produção. Rubinho, tá fazendo? Tô preparando tudo para dar um show e uma viagem para os nossos ouvintes. Inesquecível. Rubinho Jones sendo Rubinho Jones. Cara, tem uma passagem, eu conversava muito com o Rubinho, acho que todo mundo, né? Todo mundo tinha oportunidade. E eu, o Rogério do Maranhão mandou esse áudio, muito obrigado. E ele falou que o Rogério tava morando no Rio, uhum, e veio passar umas férias aqui em São Luís e o Rubinho tava organizando uma festa no Quatraque. E tinha passado uns dois dias antes lá, tava só mato e tal, não sei o que, a associação do Quatraque. E foi com o Rogério olhou disse, você vai fazer uma festa aqui? Ele disse, vou, sábado isso aqui tá pronto. E quando ele chegou, os fã-clubes foram lá, limparam, capinaram, pintaram, montaram o som. E quando o Rogério foi à noite, eu acredito que deixar Rubinho na festa, tinha fila, Evandro. Fila gigantesca, ele dizendo, meu irmão, isso não existe e tal. Mais uma prova de que esse cara não é desse planeta. Rubinho Jones, todo Rubinho meu coração pra você. Saudoso, Rubinho Jones. A gente tem mais uma mensagem aqui, né, Dinamarca, do ouvinte... Luiz Carlos, amigo, estudou, amigo de adolescência, né? Começo da vida adulta aí do Rubinho Jones, estudou no mesmo colégio que ele, Luiz Carlos, que é meu amigo. Tá na escuta em Teresina, escutando através do app aqui da Mirante FM. Olá, Niro de Dinamarca. prazer estar falando com vocês. Queria homenagear também o nosso comandante. Valeu, Rubinho Jones. Coração Brasileiro, Mixer 96, Na Moral e Na Hora do Rush foram super importantes na tua vida e na tua trajetória profissional. Eu lembro, assim, com muito carinho, que tudo começou com Toca, Toca Disco, no início dos anos 80, e naquela época nós estudávamos lá no Colégio Mengue, ali no centro, né? E você, meu brother, ficará para sempre aí na minha memória. E para toda a rapaziada aí que está acompanhando essa super homenagem, queria assim, verdadeiramente reconhecer aí esse trabalho que vocês dois estão conduzindo. Valeu, meu brother. Vá na fé, vá em paz, vai com Deus, Rubinho. Grande abraço. Obrigado, Luiz Carlos, mandando aqui o seu recado. Ouvinte de Teresina, ligado aqui com a gente. A gente também, né, tem mais um ouvinte aqui, a Vânia Guimarães, também ouvinte fiel aqui da Mirante FM, que mandou aqui o seu recado, sua homenagem para o Rubinho Jones. Boa noite, aqui quem fala é Vânia Guimarães. A ficha não caiu, sabe? Nosso eterno comandante se foi. Para a glória do Senhor. E são tantas coisas que eu queria dizer, mas eu não consigo dizer, sabe? Eu só tenho que agradecer por ter feito parte da vida dele, sabe? A minha família conviver com ele, sabe? Isso não tem preço, não tem preço mesmo, gente. Então, vá em paz, meu eterno comandante. O nosso eterno comandante, nós te amamos e sempre vamos te amar. Beijo no teu coração. Fica com Deus. participando também. Aí, a gente tá curtindo aqui Coral, My Fallen Angel, que foi um pedido do Gleidson Botelho, né? Pediu pra ele colocar que... Miami, né? Isso, ele que, que ele fez questão de falar desse lado positivo, falar com alegria do nosso querido Rubinho Jones. É verdade, o Rubinho fez história nas noites de São Luís e ele tinha um parceiro que fazia também muitas festas junto com ele, que era o Cezinha do Egito, que vai participar com a gente aqui agora. Obrigado, Cezinha. Valeu, Cezinha, obrigado. Boa noite, amigos e amigas da Mirante FM. Aqui quem fala é o radialista Cezinha do Egito, o amigo de todos os tempos do companheiro Rubinho Jones. Serei breve no meu comentário, falar de Rubinho é muito fácil para mim, porque Rubinho foi a minha inspiração no rádio. Eu lembro que antes de ser locutor de FM, eu ia para a porta da Mirante só para olhar o Rubinho Jones, para ele vir até a portaria e depois voltar para fazer o programa. O programa que eu gostava muito, Super Dance, que era às sextas-feiras, programa que a gente chamava de programa de balanço, né, de dance. E eu, muito fã do Rubinho, me inspirei muito nele, porque um cara que dispensa comentários com uma locução muito bem afinada, uma voz bonita, né, um cara que tem o dom para o rádio, que amava o rádio, sabia fazer o rádio e também com um gosto musical impecável. Rubinho Jones, como eu coloquei no meu Facebook, o rádio maranhense perdeu o seu mestre. Né? E foi através da inspiração do Rubinho Jones que o Cezinha do Egito se tornou um locutor. Grandes projetos. Falar de Rubinho Jones aqui, eu ia falar duas horas e não ia dar tempo. Night People, os bailes nos bairros de São Luís, Clube Bom da Coab, Associação do Quatrac 1, Safari no João Paulo, Casino Maranhense, Danceteria Peoples na Kennedy. Foram tantos e tantos projetos, como foi no início, no final dos anos 80, o projeto Giração nas Praias, Giração Cidade, onde a gente fazia FM ao vivo, Cezinha do Egito, Rubinho Jones e Stênio Kawasaki. Rubinho Jones, um bom camarada, um amigo, que inclusive trabalhamos juntos na Rádio Cidade, que foi a grande realização do nosso projeto, juntar. O Night People, que foi tão marcante, ele, o João Marcos, o Kawasaki, todos que integravam essa equipe, esse projeto Night People, realmente foi marcante. O rádio perde muito, né? O Rubinho é uma escola, né? Era uma escola do rádio, porque os locutores da nova geração muito se inspiraram no trabalho do Rubinho Jones. Um locutor indo, voltando e fazendo a curva. Saudades, meu irmão, muitas saudades. E a gente está nesse dia aqui meio assim, desnorteado, né? É a palavra certa. Meio tonto, mas ainda não caiu a ficha. Né? Aos ouvintes da Mirante, um abraço do Cezinha do Egito. E vamos sempre lembrar do Rubinho Jones com as músicas que ele tocava no programa aí durante a tarde. Tá certo. Obrigado, Cezinha do Egito, mandando aqui a sua mensagem pra gente. Ele tocou num ponto importante da história do Rubinho, que foi dar voz, dar espaço, dar vez para os novos produtores. É verdade, ele lançou muitos nomes no mercado, né? E a gente está agora, né, como sempre, Rubinho, inspirando pessoas, com um recado da nossa dupla aqui de estagiários, né, que estão chegando e agora Antônio no mercado e já foram tocados, tiveram a chance, a oportunidade que eu também tive quando fui estagiário de conhecer essa grande figura e aprender muito com o nosso querido Rubinho Jones. Vamos ver aqui o recado do Gabriel. Oi, Nira, de boa tarde, aqui é o Gabriel, estou falando aqui por mim e pela Paloma Pinheiro. A gente está fazendo parte aí da equipe da Mirante FM já nos últimos meses, eu há 6 meses, a Paloma com 1 ano e pouquinho já de estágio. E a gente veio aqui fazer a nossa homenagem pro Rubinho, a gente não queria deixar de comentar. A Paloma infelizmente não tá com condições de falar e eu vim aqui falar por nós dois, né? E o que a gente tem para dizer é que conviver com o Rubinho foi muito importante pra gente, pelo aprendizado, por toda essa carga que ele trazia para dentro do ambiente de trabalho, com tanta coisa que ele sabia, com tanta coisa que ele tinha para passar, para ensinar, com tantos anos de experiência. Então cada momento que a gente sentava com o Rubinho para conversar, para trocar uma ideia, era um momento de aprendizado gigante. E é claro, de descontração também. A gente não pode deixar de falar da alegria que o Rubinho trazia para dentro do estúdio, a Paloma pediu até que eu comentasse que o último momento que ela viu o Rubinho, o último momento que ela esteve com ele, foi um momento super alegre, super de brincadeira com o Rubinho, com o DJ Valdinei, com o João Marcos, com o Pedrinho. É, foi um momento, foi uma tarde bem engraçada, segundo ela, foi bem legal. E ela fica com isso aí na memória, né? Infelizmente o nosso comandante deixou o comando, né, do Na Hora do Rush, do voo da 96, infelizmente, mas eu acredito que ele esteja agora no comando de um voo que vai bem lá no alto, que vai lá em cima, que voa pela eternidade, né? Nosso comandante agora tá num lugar diferente do nosso, e o que a gente fica aqui, nossa mensagem, é de celebrar a vida do Rubinho, de celebrar a memória dele, desse cara bacana, desse cara alegre, desse imenso profissional pro Rádio Maranhense que ele foi. Pessoa que eu como estudante de rádio, como pessoa que estuda comunicação, tenho muito a agradecer, e eu acho que o Rádio Maranhense também tem muito a agradecer o Rubinho Jones por todo esse trabalho que ele fez nos últimos anos. Fica aqui nossa homenagem e nosso abraço. É isso. Obrigado, Gabriel, Paloma, né, nosso sangue novo aqui, né, Os estagiários que a gente está sempre renovando e dá sangue novo aqui para a nossa equipe. E a gente tem também a participação de companheiros de fora, né? De São Luís, Rubinho fez seu nome em todo o Maranhão, é até verdade. Fora do Maranhão também. E ele fazia festas no interior, né? Ele saía para fazer festas no interior. E lá em Bacabal ele tem uma legião de fãs e tem um locutor da nossa co-irmã, ex-locutor da Mirante FM de Bacabal, que ele mandou um áudio pra gente agora, Stagnon. Olá, equipe da Mirante de São Luís, Maranhão. Aqui, Stagnon Costa, de Bacabal. Foi uma grande surpresa ao abrir uma página do Facebook, olhando o portal da Mirante FM, e também a surpresa maior com a foto do Rubinho Jones estampada luto. Não acreditei e comecei a fazer pesquisas, e até o momento eu me sinto como surpreso e também muito triste por esta situação de um grande profissional da alegria do Rádio Maranhense, com toda a equipe da Mirante de São Luís, que foi um dos grandes líderes de audiência do rádio local, uma grande figura humana, um grande comunicador. Estou aqui em Bacabal, mas sentindo esta grande perda de mais um colega do radialismo brasileiro. Muito obrigado. Aí, mais uma homenagem, essa vinda de Bacabal. É, mais um companheiro, um amigo, né, que foi tocado aí. O Rubinho era uma pessoa muito querida, voltando a dizer que o telefone não para, muitas mensagens de todo o Brasil, gente de fora inclusive, prestando essa homenagem ao Rubinho Jones. A gente continua recebendo aqui, enfim, inúmeras mensagens de ouvintes, amigos, né? A Aninha Maria, por exemplo, aqui falando, né, pelo grupo Na Hora do Rush também. Já virou, como a gente comentou, uma família, né? Junto com o Rubinho Jones, mandando aqui alguns dos registros deles, né? Em eventos do grupo Na Hora do Rush. Obrigado, Aninha, por estar compartilhando com a gente. A Aninha do Pedal também, outro ouvinte aqui, fiel aqui da Mirante FM, né? O Hugo, o taxista, a Silvânia, a Cantanhede, o Elenilson, todos que até acompanharam, né? O cortejo e o sepultamento do nosso querido Rubinho Jones. Obrigado pela companhia de sempre, pelas mensagens, pelas palavras. Tem mais um jargão aqui que o pessoal até mandou, né? O Michel tá ouvindo aqui a programação, mandando sua mensagem. Brincando com carimba, que é top, né? Os jargões de Rubinho, né? Sim, marca sempre. Todo mundo. Como falei agora também, aqui na beira da piscina, que muita gente gosta bastante também. Comemorando na beira da piscina. Exatamente. Nos sábados era a marca dele falar que os ouvintes estavam à beira da piscina ouvindo o Mix a 96. Bom, e a gente tem também, né? Acho que o maior representante do Grupo Mirante para deixar o seu recado. Nosso presidente, Fernando Sarney, mandou uma mensagem agora pra gente, vamos ouvir. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Fernando Sarney. Eu sou fundador da Rádio Mirante FM e presido o Grupo Mirante. mas hoje eu estou aqui como amigo, admirador, companheiro, desde o começo da nossa Mirante FM, do nosso querido Rubinho Jones. Eu estou absolutamente chocado com a notícia da sua morte. Com a morte dele se vai muito da nossa alegria, da nossa descontração, por que não dizer da nossa liderança de audiência. Rubinho deixa uma lacuna muito grande que nós vamos sofrer muito para preencher. O Rubinho era uma figura muito querida, muito presente e muito companheiro há tanto tempo, que vai deixar muitas saudades para nós que trabalhamos com ele, que aprendemos a admirá-lo, amá-lo, e para os seus ouvintes que ele cativou tão bem ao longo de todos esses anos. Que Deus o tenha, que dê conforto à sua família, aos seus amigos e a todos nós. Axé, Rubinho, onde você for, onde você estiver, que você esteja em paz. É verdade, como o Fernando disse, vai ser difícil preencher essa lacuna que vai deixar conosco. São três programas líderes de audiência que o Rubinho comandava aqui de segunda a segunda, e a gente tem essa batalha aí para preencher essa lacuna que vai ser muito difícil. Eu acho que é uma tarefa impossível, né? Dificílima. O Rubinho, como a gente falou mais cedo, né, Evandro, ele fazia tudo com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto empenho, que ele não tinha nada que fizesse que não fosse de alto nível, de extrema qualidade, de muito cuidado, de muita dedicação. Não à toa liderava o horário que apresentasse. Ele comandava o samba, premiado por isso, fazia o mix às manhãs da gente, sempre lotadas de flashes, de participações, audiência. Na hora do rush, então, nem se fala. A gente está aqui, não à toa, nesse horário que ele consagrou no fim de tarde, com o seu comando. Com todo o seu carisma, com todo o seu amor e com também a sua liderança na audiência, que é a Hora do Rush. Então, realmente uma figura que já marcou seu nome na história do rádio, já se eternizou na história do rádio maranhense e com certeza também vai ser insubstituível em grandes níveis, em quase todos os níveis, porque é realmente um cara que fazia tudo com muito amor. Bom, a gente vai num intervalo aqui rapidinho, daqui a pouco a gente volta trazendo mais mensagens aí, algumas últimas homenagens nesse Na Hora do Rush especial, homenagem ao eterno comandante Rubinho Jones. Lembrando que muitas mensagens a gente não vai conseguir atender, porque tem mais de quase mil mensagens aqui, e então realmente é difícil atender todo mundo, mas sintam-se todos agraciados por estarem compartilhando com a gente um pouquinho do seu sentimento e do seu amor aqui para o nosso comandante Rubinho Jones. Já estamos de volta. O voo que ninguém quer perder. Na Hora do Rush. Óculos, bonés, tênis, camisetas, bermudões, carteiras, sungas de praia e chinelos. Hurley, Quicksilver, Hipcol, Johnny Size, Oakley, tênis Vans, tudo original. Revele seu amor mais verdadeiro. Lojas Overall para quem ama aventura. Longboard, seu skate, o pessoal monta na hora. Acessórios para surf e a maior variedade de patins. Consulte formas de pagamento nos cartões. Réplica é falso, original é Overall. Vivendo eternamente o amor. Siga nas redes sociais, arroba Overall Surf. Atendimento presencial exclusivo Overall Surf Rio Anil Shopping. Delivery Overall. Compre e receba em casa. 98-3199-5284. Verifique a disponibilidade de entrega para sua região. O presente do seu namorado está na Overall Surf. E Medical, o melhor para você sempre. Shopping da Ilha e Cidade Operária. Informa a temperatura. 26 graus. Junte facilidade e rapidez, qualidade e preço, os melhores profissionais e os mais modernos equipamentos. O resultado é um só. E Medical, né, doutora Stephanie? Sou médica gastroenterologista e faço parte da equipe clínica do Imedical Cidade Operária. Realizamos aqui exames de endoscopia e colonoscopia. Agende sua consulta e exames em diversas especialidades pelo 2016-7676. Estamos esperando por você na avenida principal da Cidade Operária, em frente à Casas Bahia. E Medical, o melhor para você, sempre! E a Cora segue firme com seu plano de fazer o comendador reconhecer Cristina como sua filha em Império no Plim Plim. Depois do exame falso, que prova a paternidade ter sido compartilhado para todo mundo pela internet, agora José Alfredo não tem outra saída a não ser fazer um novo exame com a Cristina. E aí, será que ela vai aceitar? Hoje, depois do Jornal Nacional, tem Império na tela da Globo. Biolaser, Centro de Laser e Estética Monumental Shopping, térreo, salas 3940, 3235, 9051, informa a hora certa. 7 horas e 41 minutos. Dicas do Dr. Beleza. Uma grande dica, você sabia que basta você entrar em uma de nossas unidades em qualquer shopping da cidade no horário comercial, que vocês poderão realizar uma avaliação sem custos para qualquer procedimento estético? Isso mesmo, temos uma equipe altamente preparada para te passar as informações iniciais sobre todos os procedimentos da clínica. Nessa avaliação vocês poderão tirar dúvidas básicas e realizar seus orçamentos. Quer saber valores de botox, preenchimentos, lasers para depilação, mancha e remoção de tatuagens e sinais? É só vir a qualquer unidade da Biolaser e fazer sua avaliação. Simples assim. Essa é a Dica Biolaser de hoje. Dicas do Dr. Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Laser e Estética. Monumental Shopping, térreo próximo aos elevadores, 3235-9051. E Shopping da Ilha. Responsável técnico CRMMA 7632. Que ninguém quer perder. Na hora do rush. Nossa eterna Rubinho Jones, mais uma 96. Tripulação pronto para decolagem. Pronto para decolagem. É, nós estamos aqui rendendo homenagens ao nosso comandante Rubinho Jones. Faleceu hoje, vítima do Covid-19. Né, e nós aqui, Mirante FM, estamos consternados e passando, né, durante essas 3 horas aí do Na Mira do Rock, uma homenagem pequena, perto do tamanho e da grandeza da estrela que é o Rubinho Jones, essa marca Rubinho Jones, uma marca do FM, uma marca da comunicação brasileira. E a gente está aqui, Evandro Costa, nosso diretor, Nirod, eu, Dinamarca, aqui em nome de todo o time, de toda a equipe da Mirante FM, né, nosso comercial, nosso marketing, nosso administrativo, nossos locutores, Sandrinha, nossa secretária, a galera que ajuda a gente aqui a fazer o melhor FM do Brasil, como nosso comandante frisava em todos os momentos, o melhor FM do Brasil é feito aqui no Maranhão, né? E graças a Deus e a esse time maravilhoso, né? E essa presença que nos brindou, que Deus nos brindou aí durante esses quase 30 anos aqui. Mais de 30 anos. Fazer com cuidado, fazer com amor. Fazer com tesão, essa coisa que o Rubinho sempre fez. E isso que nos dá força para prosseguir, seguir em frente. E sabendo que o Rubinho vai estar num bom lugar, ao lado de Deus que recebeu com de braços abertos, sem dúvida. Ele era uma pessoa do bem, uma pessoa de alto astral, uma pessoa positiva, uma pessoa que vai ficar na lembrança da gente sempre com aquele sorrisão, com aquela boca larga, com os dentes à mostra sempre, né? O Rubinho era uma coisa prazerosa, caricata, que a gente sempre, nas reuniões, o Rubinho sempre tinha um jargão para dizer, e é uma coisa assim que vai ficar para nossa história sempre. Com certeza. Obrigado, Rubinho. E a gente continua a todos aqui recebendo mensagens e mais mensagens, né, de todas essas pessoas, esses amigos que a gente já criou aqui no rádio, né, de ouvintes que fizeram parte agora do nosso dia a dia, da nossa vida. É, a gente continua recebendo várias mensagens, infelizmente, peço desculpa mais uma vez, a gente não vai conseguir atender a todo mundo. Tem muita mensagem chegando, todo mundo demonstrando aí um pouco do seu carinho, desejando aqui seu sentimento, desejando aqui muita força para a família, né, para a equipe, para todos que vão sentir saudades aqui do nosso querido Rubinho Jones. É, agradeço mais uma vez a todo mundo que está participando com a gente. A gente tem uma mensagem aqui, Evandro, do Carlos, não é isso? Carlos Elber, DJ, amigo, e mandou uma mensagem para a gente, vamos ouvir. Olá, boa noite, Evandro Costa, boa noite, Renald, boa noite, ouvintes da Rádio Mirante. Aqui quem fala é Carlos Elber. Fui DJ há muito tempo, sou amigo particular de Rubinho há mais de 30 anos. E acordei hoje com essa pancada, cara, com essa notícia simplesmente devastadora da morte do nosso amigo. É, há semanas, duas semanas que ele estava nessa luta, e eu sempre ligando para Claudinho, para Evandro, para perguntar como ele estava de saúde, para saber uma notícia certa dele, porque o que se fica sabendo em rede social geralmente não é o certo, né? E eu tinha, essa semana agora, a esperança da melhora dele, que ele tinha melhorado o quadro, tudo. E hoje, infelizmente, quando eu acordei, eu vi essa notícia. É, eu queria dizer que Rubinho, além de ser um profissional da mais alta classe, da mais alta categoria, sempre foi uma pessoa do bem, um ser humano ótimo. Fiz diversas festas com o Rubinho no interior do Maranhão, principalmente Itapecuru, junto com a banda Caiambá. Sem a banda Caiambá, só DJ junto com ele. E aí, realmente vai ser uma perda que a gente vai demorar para superar. É, sinto muito, estou arrasado, quero deixar o meu apoio a todos vocês aí da rádio que perderam um companheiro de trabalho muito, muito legal, e dizer que Rubinho sempre estará nos nossos corações, sempre será o comandante do voo de nossas vidas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e um conforto à família do Rubinho. Obrigado, Carlos, obrigado pela mensagem. DJ Carlos Elbert participando com a gente. Tem mensagem também aqui do Jairo, mais um companheiro aqui do Grupo Mirante, setor comercial também, passando para deixar aqui seus sentimentos, essa homenagem para o nosso querido Rubinho Jones. Rubinho Jones, você sempre será meu ídolo. Sempre acompanhei sua trajetória por onde passou. Gostava quando você falava que a música é o perfume da alma. Tocava no fundo do coração dos ouvintes. Deus no comando, comandante Rubinho. Descansa em paz, amigo. Obrigado, Jair. Obrigado pela mensagem. Mandar também aqui os nossos responsáveis aqui pela técnica da nossa Mirante FM. Álvaro Júnior, sempre presente, né? Mandou aqui um texto. Infelizmente, Álvaro, eu não tenho... Não tenho condições de ler o texto, um texto muito bonito, mas eu queria só externar aqui que ficamos bastante comovidos, tanto Evandro, o Nirod, quanto eu. E você faz parte dessa família, você sabe, né, a importância do Rubinho para esse time, né? E a gente tá junto, cara. Obrigado mesmo aí. Ele mandou pra gente até um vídeo aqui, né, do momento dele com o Rubinho. É, enfim, Álvaro, obrigado pela mensagem. Agora a gente tem um áudio do nosso querido Valdinei também, outro que infelizmente está com Covid também, enfim, graças a Deus, de uma forma mais leve, né, mas também teve acometido pela doença aí, teve sintomas, né, complicados, está em casa descansando, por isso também está ausente aqui da programação da Mirante. E fez questão de mandar sua mensagem. Enfim, Valdinei tem uma história gigantesca com o Rubinho. Mandou um áudio aqui para esse momento que foi muito difícil. Até agradecer desde já, Valdinei, por ter conseguido mandar esse áudio pra gente. Ele, enfim, já tá passando por toda a dificuldade que tá passando com a Covid. e perder um compadre, né? Uma coisa, enfim, que não é fácil pra ninguém. Então a gente vai ouvir aqui agora a mensagem do nosso querido DJ Valdinei. Comanda aí o Reggae Point, o Reggae Vibe. Eu não sei como começar esse áudio. Eu tô buscando forças aqui pra externar meu sentimento. O Rubinho. Além de colega de trabalho, amigo, era meu compadre, padrinho do meu filho. Eu quero parabenizar a Mirante FM pela homenagem a ele. Externar também os meus sentimentos sinceros a todos os ouvintes, a toda a equipe da Mirante FM, do Sistema Mirante de Comunicação. Rubinho merece todas as homenagens possíveis. Era uma pessoa maravilhosa, grandiosa. Era um grande exemplo para mim, para os seus ouvintes. Uma fonte inesgotável de talento, de profissionalismo, de dedicação. Aos domingos chegava cedo, me dava um bom dia, ia para a discoteca estudar inglês. E na passagem tradicional de domingo a gente brincava. Aula de chinês, hein? Aula de patuá jamaicano. A gente brincava sobre vários assuntos. Isso chamou a atenção dos ouvintes. Eu conhecia há tanto tempo e ele sempre dava dicas muito boas para o meu trabalho. Eu me sentia honrado de estar ao lado dele. Um monstro do rádio. Como ele mesmo dizia, o R de Rubinho é de rádio. Começou cedo. Deixou um legado incrível no rádio, incrível. Recrutou muita gente pra música. Vários DJs. Ajudava muita gente. Você não via ninguém falar de Rubinho. Só coisas boas. Ninguém falava mal dele, só coisas boas. Foi motivador pra muita gente. Pra própria equipe da Mirante. Convivia com ele todos os dias, exceto aos sábados. A gente conversava todos os dias sobre todos os assuntos. Eu vou sentir uma falta tão grande disso, sabe? Uma falta no final da tarde, nas manhãs de domingo. Eu vou sentir muita falta. Não sei como seguir. Não sei. Não sei como eu vou reagir quando entrar no ar. Quando não vê-lo, é difícil, não só pra mim, mas pra toda a equipe que tá abalada. Eu peço a Deus pra confortar todos os colegas, todos os ouvintes e a família também. Quem ouve Mirante sabe do que eu tô falando. O Rubinho passava uma mensagem tão boa, as frases dele. Eu vou usar uma delas aqui. Que a estrela nunca morre. Ele nunca vai ser esquecido. Deixou um legado incrível dentro do rádio. Incrível. Incrível. Ele sempre dizia pra mim. Tu sabes que o reggae tem aí essas fofoquinhas, essas coisinhas. Não te mistura com isso. Faz teu trabalho. Faz teu trabalho. Faz teu trabalho. Quando um time tá perdendo, massacrado, aí que o jogador tem que se destacar, porque alguém vai estar observando ele. Por mais que o time seja ruim, mas alguém tá te observando. Então dá até melhor. Sempre disse isso pra mim. Ah, disse tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Poderia falar o dia todo sobre ele aqui. A gente se conhece há tanto tempo. Foi na minha casa muito, me deu oportunidade em estúdio de gravação. Aprendi muito no estúdio de gravação dele. Depois já fui recrutado para trabalhar por Evandro dentro do estúdio de gravação da Mirante. As técnicas que ele dava de comunicação, o jeito dele, inovador. Sempre dizia, ouve muita rádio lá fora e aí traz o melhor pra ti. Não copia ninguém. Ele fazia isso. Os conselhos de Rubinho eram maravilhosos. Ele sempre estava certo nisso. Que falta ele vai fazer, não só para mim, mas para muita gente que o amava. Amava de verdade. Ele disse que só existia porque o ouvinte estava ali. Pelo contrário, ele não era Rubinho. Então, dedicação ao máximo aos ouvintes, a estar próximo deles. O maior feedback era o ouvinte, que ele dizia. Oh, Deus, por que que tinha que ser assim? Mas é isso. Eu queria falar mais coisas, mas é um momento tão difícil. Eu espero que todos vocês ouvintes compreendam. É difícil para eu falar sobre ele, apesar de ter convivido com ele tanto tempo, conversar com ele todos os dias. Eu lembro a última passagem da gente. Que Deus o tenha, que ele siga na luz. É o que a gente pede daqui. Obrigado por tudo, Rubinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, Deus do céu. Obrigado, Valdinei, pela mensagem. Grande, Valdinei. Uma história linda, imensa, com o nosso querido Rubinho Jones. Te desejo muita força, viu, meu irmão? Muita força, muita saúde pra você, muita pra sua saúde, esposa, pra sua família. Que Deus consiga restabelecer sua saúde o quanto antes, meu irmão. O quanto antes. Tá todo mundo ansioso. E é isso, muita força. Agradecer mais uma vez a todo mundo que tá mandando mensagens aqui pra gente. Enfim. Manda aqui, Nirud, o Evaristo Silva. Sempre ouve aí a gente no Na Mira do Rock, mandando os pesares, né? O sentimento de pesar dele pra toda a família, pra toda a equipe da Mirante. Tem mais gente aqui. O Deurimar Lopes também, lá de Brasília. Falou assim, Rubinho Jones vai fazer muita falta mesmo. Os ouvintes aqui de Brasília se solidarizam aos familiares e amigos de trabalho da Mirante FM. Obrigado. As mensagens aqui, ó. Francimar Duarte também com a gente aqui. É Gilson do Rio de Janeiro também com a gente. A gente recebeu muita mensagem. Infelizmente não tivemos tempo para conseguir ouvir a todo mundo. Tem um alô aqui da mais uma pessoa do grupo aqui, a administradora do grupo, a Diana Silveira. Obrigado, Diana, agora que eu consegui ver tua mensagem aqui. Eu não vou conseguir colocar o teu áudio, mas eu vou atender o teu pedido, tá bom? Agradecer também, Irud, aqui a todos os meus amigos e familiares que desde de manhã estão juntos com a gente, né, dando essa força. Quem convive com a gente aqui sabe de como o Rubinho é importante na vida de cada um que faz parte aqui do Grupo Mirante, da Mirante FM, nossos familiares também estão sentindo essa perda. Que o Rubinho, como o Valdinei falou, é uma pessoa que ninguém falava mal, assim. Todo mundo que convive com quem conviveu com o Rubinho só ouvia histórias boas, porque é só isso que a gente tinha contado, o Rubinho. Ele vai continuar contando boas lembranças, palavras de positividade, de fé, de esperança. E é isso que a gente tem que levar. E é isso que vai ficar do nosso querido comandante, eterno comandante Rubinho Jones. Muito difícil fazer esse especial hoje. Obrigado, Dinamarca, por me acompanhar aqui. Vandro Costa, pela confiança. Pela companhia também. Obrigado, Nero. Também. Não foi fácil, galera, mas vamos aí. É isso, a gente vai encerrar amanhã, por aqui, gente. Amanhã continuam, isso, né? Continuam as homenagens aí ao nosso comandante. A gente vai ter na sequência aqui um reggae vibe hoje, enfim, só musical, claramente. Valdinei sem condições de voltar a trabalhar, continua se cuidando. Mas amanhã pela manhã, Coração Brasileiro. Uma apresentação do João Marcos. Vai ter com o João Marcos fazendo aí um programa também especial para você, ouvinte do Rubinho, também fã do Coração Brasileiro. Fica à vontade para participar também. Enfim, o João vai estar com certeza também fazendo um programa belíssimo em homenagem ao nosso querido Rubinho Jones. E deixo aqui mais uma vez, em nome de toda a equipe Mirante, todo o grupo Mirante, agradecendo a todos os ouvintes, desejando força para todos os familiares do nosso querido Rubinho Jones, a todos os ouvintes e amigos que nos acompanham aqui por tanto tempo e acompanham, claro, toda a história do Rubinho. Mais uma vez, muito obrigado a todas as mensagens, muito obrigado a todos que participaram com a gente. E vamos manter essa lembrança do nosso eterno comandante, com suas palavras positivas, com toda a sua alegria, com todo o seu amor ao rádio. Isso aí. É uma lição que eu levo na minha vida, eu vou levar para sempre, o amor ao rádio que o Rubinho emanava, transbordava, sempre que estava aqui e contagiava todo mundo ao seu redor. Então, Rubinho, muito obrigado por tudo, meu irmão. Você esteja aí no seu voo, olhando por todos nós. E a gente aqui tá na batida do seu coração, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. E vamos seguir nessa batida sempre. Vamos encerrar por aqui. Obrigado a todos mais uma vez, trazendo uma música que muitos pediram, que acabou se tornando um hino, uma marca registrada da Hora do Rush, nosso querido Rubinho Jones. E a gente encerra esse especial de hoje ao som de Aha, Lifelines. Muitos fazem um minuto de silêncio, né? Em homenagem a quem nos deixa, mas a gente com certeza ia deixar esse momento de despedida pro Rubinho com música. Com certeza. Que ele amava. E com certeza ele quer que a música continue tocando. O show não pode parar. Ele e a música é o perfume da alma. Então, pessoal, obrigado. Obrigado pelas mensagens, pelas palavras. E até a próxima. One time.